Aí o 42334, decolagem operadora pistão a zero, vento 180 graus, 14 nós. Autorizado, decolagem azul 4234. Juliette, Serra Tango, solo, aos 03. Confere o pátio, pode estacionar? Autorizado, deck track até o pátio 4, Juliette, Serra Tango. X-Ray, chama só para Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8. Eco Recife, 260, 288, backup. Bom dia, obrigado. Azul 4981, desça para 2000 pés, autorizado a sinal INS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reportará 24981. Chama o controle 20 decimal 80, azul 4234. 208, bom trabalho, até a próxima. Bom voo. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, azul 4234. Posição 3304, desça para 2000 pés, azul sistema 021. Autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 304, 2000 pés, sistema 021. Pode voar direto, Duna? Realmente mantém a chegada devido ao seu número 2 na aproximação. Enche, mantendo a chegada, 2000 pés, sistema 021. Platão no meio, bom dia, informação Lima, aguarde qualquer. A gente já passou o plano. Um minutinho para cópia. Gente, chame pronto. Uno 8, nesse mal, 95. 95, bom dia. Salvador 2783. Eu sigo azul 2783. Possibilidade de voarmos Vitória da Conquista? O 2783 aguarda a coordenação. Sua escuta, graças. Então, 981, ajuste no 021, já avisou com o campo? Afirmativo. Pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus no 49. Livre pouso, azul 4981. Decolagem pista no 0, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120.8. Serra Bravo Verde para Pá, pela Golf 677, nível 190, decola da 10 com curva pela esquerda. Curva da saída Conde 0277 ao Transponder 1208, é o controle Salvador para o Azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto, confirme parte 3. Pátio 3, posição 3 Lima, azul 2796. 3 Lima, copiado, chame pronto para o estacionamento, azul 2796. O no meio, copia. Passou o no meio, autorizado Serra Bravo Mike Kilo, via Golf 677, e é os DTP conforme rota do plano, nível 100. Decolagem pista 10, curva à direita, saída Coral. Transponder 5003, controle Salvador 120.8. Cotejamento correto, já passou informação de PLB? Informação de PLB. 07 a bordo, copiado, chame a torre para acionamento e táxi em 118 decimal 95, QH 1021. Salvador, um cordial bom dia, pastor. Pastor Unomeia, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Parte de autoridade. Muito obrigado, a minha torre, Uno 8, decimal 95. 295, Dan 3304. 981, Sola, Zona 4, direita, 121, Uno, Sola. Direita, 211, até logo. Alô, bom dia, gol 1095. Uno 095, bom dia, aguarde cópia. Prepare a arbora eletro. Ok, aguardando cópia para Confins, Arbor, transição Alepo, 095. Juliana Foxtrot, azul 498. Salvador, azul 498. Firme. Azul 4981, livrou na Foxtrot. Azul 4981, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 01. Livre táxi, via táxi fez Alfa Juliette para o gate 1, azul 4981. San 3304, na escuta da torre? San 3304, prossiga, torre, está visual. Rio 21 Lajus, pouso autorizado, pistão a zero, vento 190 graus, 13 mais. Tá, 3304. Pouso autorizado, pistão a zero, tá, 3304. Vamos lá, tá, contato. Davo prossegue litoral sul ou para norte? Para norte, tá. Gente, autorizado o grupo de Zulu, 500-10, conforme rota do plano. Decolagem pista 17, rumo norte em coordenação com a torre. Transponder 5557, controle de Salvador, 120.8. O meu cadastro, protejamento correto, chame a torre para acionamento e decolagem, QNH 1021. Uno 095, copia? Solo 017, direita, Uno 211, solo. 211, solo, Dan 3304. Sierra Bravo, Charlie Fox, via rota do plano de novo, nível 360. Decolagem na piscina 0, curva direita, subida Arbor, após voo a posição é Lessa, e após voo a Nitibo, para interceptar o Pesilo 21. Transponder 5012, controle Salvador 120.8. 360 aprovado com fim, rota conforme o plano, decola da pista 10, com curva direita, perfil Arbor, eleva, após eleva, Nitibo, 5012, eu transpondo 2108, é o controle para o voo 1095. Aerovia Pesilu 21, voo 1095. Pesilu 21. Protejamento correto, chame pronto para estacionamento. Então lembra se tiver questionamento, 010. Sam 3304, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3304, bom dia. Xana 6312, fique atento ao turbonete nacional da 10. Sério. Capatango Serra, Hotel Yankee, solo Salvador. Ok, sim, o Serra Hotel Yankee, aguarde 2 minutinhos para cópia. Até a papai, pode estar ingresso na pista. Chame 6312, solo, Ausch 20, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Recebeu alguma turbulência nacional? A negativa turbulência, é só um vento forte traseiro, aproximadamente 2 km. Gente, obrigado. Obrigado a você, bom dia. Tenha a máxima velocidade para o sequenciamento. Confirme a. Voar direto para a posição? Voar direto à posição e tape. Se possível, mantenha a máxima velocidade para o sequenciamento. Voar de tape, mantendo a máxima velocidade. 243, posição 3, Lima. Posição 3, Lima, autorizado. Chame táxi. Para o táxi azul 2796. Terra Del Yang, copia. Autorizado, Sierra Delta Charlie Oscar, via rota do plano de voo, nível 100. Decolagem pista 17, curva direita, saída coral. Após uma posição Dendeia, prossegue conforme rota do plano de voo. Transponder 5555, controle Salvador 120, décima 8. Romeu Escabravo decolou aos 22, rumo norte e aguardando transferência. Romeu Escabravo no atraso como setor a informar. Assane 5557. Bravo. Mais autorizado, confirme o PLB. Confirme. 02 copiado, chame a torre para táxi 1-18-95, quem ligar no 021. Clear the man arrival, transect level 050, reduce speed to 250 knots, number 2, approach. American 29, down to the front of 050, flowing to 250 knots. 38, o pastor Anomia. Pega a certificação, reportará o pastor. O Lógico Cabravo da presente, 208, uma boa viagem. Salvador, Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Cabral. Papa Romeo, Romeo Oscar Bravo, mantém as condições visuais, o ajuste chama 021, informe a Pro Ideal para o destino. Pro Ideal é 004. Direto destino, quando for solicitado para pouso. Estimado 1220. Nove e meia, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 118.95, Kenyagão 0021. Autorizado, táxi até o ponto de espera, cabeceira 10, parte 3, parte 1, táxi Índia. Vamos lá, 118.95, 1021 é o ajuste, azul 2796. Obrigado, bom dia e bom trabalho. Bom dia. Autorizado o ingresso, táxi via pista, reporte cabeceira 97, pronto para decolagem. O pastor no meio. Autorizado o ingresso via pista para cabeceira 10, pastor no meio. Salvador, muito bom dia, o azul 2796, ponto de espera do ano 0, pronto. 2796, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, azul 2796. Ao meu Alfa Delta Quebec desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS X-ray, sistema de forma estabilizada. Altímetro em Salvador, 021. Baixando para 2.000 pés, para ILS da porta 90. Bom ajuste, 021, Alfa Delta Quebec, forma estabilizada. Eu, Romeu Alfa Bravo, informe afastado de Salvador, 2.000. Bravo. Controle, informa para o Alfa Delta Quebec, se ainda sobe Salvador. Faz confirmação com a torre de Salvador, Alfa Delta Quebec. Controle de Salvador. Uma boa... Pontinho, Santos, 259, informação livre. 3259, sendo identificação via chegada a ponte, desse mantém o nível de voo 06. confirmando 040, passando 3259. Sobrevoo 060. 060, passando 3259, identificou a chegada bom. A Romeu Alfa, Delta Quebec, Salvador para condições visuais sem chuva. Obrigado. Estourou no meia, decolou aos 29. Chama o controle, no 20.80, tenha uma boa viagem. 2080, grato, posição no meio. Controle Salvador, passou no meia, decolado, saída coral. Passou no meia, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto à posição coral. Autorizado direto coral, passou no meia. Até a taxi Romeu, reporte para ingresso. Cerro também aqui. Romeu, reporte para a bordo, Dois a bordo, 5:50, Campinas, sente. Está confirmando 5:00, 2 a bordo, Campinas. Sente. Azul 2796, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-59. Azul 2796. Pista avião autorizado, Azul, vai iniciar a decolagem. Decolou aos 3-2, no controle, e agora em 1-20.80, já uma boa viagem. 0.80, muito obrigado, bom dia, bom trabalho, Azul 2796. Autorizado em ingresso, reporte pronto para decolagem, eu tenho aqui. Sim, 2796, passa agora 1.400 pés no perfil da Conde. 2796, contato radar, suba para o nível 90, autorizado direto Conde. 90 direto Conde, Azul 2796. A gente mantém a cabeceira 17, perguntei aqui. Yankee, decolagem autorizada, pista 17, vento 150 graus, 14 nós, serra Hotel Yankee. Devo decolar, Hotel Yankee. 5 para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, voo 1095. Autorizado, chame na táxi. Salvador, Sá 3179, bom dia, Portão 10, Mendes da Lima, pronto para cópia, Guarulhos 340, Sá 3179. Sá 3179, copia 320. Copia 3179. Exato, Serra Bravo, Golfo Romeo, via 210 até Taubaté, nível 320. Decolagem pista no zero, curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Transponder 5025, controle Salvador 1-20-8. Sim, prioridade é o destino, conforme autorizado a Bandivô, para a NFR, até Guarulhos, via Abdurufo 1-0, muito Taubaté. Nível autorizado 320, Júlia 1-0, com a direita após decolagem, da El, Lida, Motiva. 5025, transponder 208 após 379, chamará como pronto posicionamento. Cotejamento correto para 3179, chame pronto. Controle, o pastor no meia. Pastor no meia, prossiga. Queria coordenar para quando possível o pastor tomar pro de Montes Claros, Serra Bravo, Mike, Silo. Bem, só aguardo a coordenação, pastor no meia. Muito grato, pastor no meia. Controle, Salvador, o papel do céu, da Yankee decolou na Coral. Matando o Serra Hotel Yankee, contato radar, suba para o nível 100, saída Coral. Subindo 100 na saída Coral, Serra Yankee. Você vai fazer curva direita, Serra Yankee, ver essa afirmação? Livre de vista, matando o Serra Hotel Yankee. Não copiou o Serra Hotel Yankee, perdão. Matando o Serra Hotel Yankee, livre de desvio. Chegado, só tem que tomar os desvios. Tá 3859, desça para 4000 pés, ajuste 1021, redução de velocidade 2009. 4000 pés, 1021, reduzido para 210, tá 3859. American Airlines 229, descend to 2,000 feet, clear the last handle, pass status. 229, clear down to 2,000 feet, understand, clear for the approach, I left runway 10. Azul 4299, informação Lima, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Pesiluna 0, Pubá, via Pesiluna 6, sai conforme rota do plano, nível 340. Decolagem pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motivã. Transponder 5017, controle Salvador 120.8. Afirmativa autorizada azul 4299, Campinas 340, decoda no 0, pesquisa da El, dia da noite, 57, conforme Zulu no 0, pulbável, conforme Zulu, 1,6, conforme, 5,0 no 7, transponder 208.3, Salvador, azul 4299, na posição 1,9. Cotejamento correto, azul 4299, chame pronto para o estacionamento. Salvador, Papa Romeu, Alfa Delta QB. Para o táxi, eu vou 1095, 174 a bordo, 2:45, Galeão. Gol 1095, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e Táxi Índia. Ponto de espera, Torre 1, 18, 95, Kenegão 1021. Bate 1, Índia, ponto de espera 1-0, 1895, ajustado 1021, para o voo 1095. Torre Alfa, Delta QB. Torre Alfa, Delta QB. Prossiga. Você informa as condições da pista? Pista seca. Capitão Sérgio Alberto solicita se você pousa na 195. Gente, já pode cancelar da presente, Alfa Delta Quebec, para girar a base direita 197? Vazio. Plano modificado 239, autorizado. Curva à esquerda, base curta pela direita da 197, o Alfa Delta Quebec. Ok, base curta pela esquerda 197. Report to runway in sight, American 229. Runway in sight, American 229. Roger, stand by for landing clearance, American 229. Roger, stand by. Alfa Delta Quebec, interceptando o final do 97. Pistão 97, vento 160 graus, 11 nós, Alfa Delta Quebec. Nine, clear to land runway 10, wind is 160 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, back to 29. Alpha Delta Quebec, Solos 41, confirme seu plano de pátio. A liberdade de estacionar a frequência livre, tenha um bom dia, Alpha Delta Quebec. 10095, decolou os 41, 208, boa viagem. 08, bom dia, Ralph. Bom dia. Alô, alô, bom dia, gol 210 na frente. Bola 095, contato radar, suba para o nível 360, sai da água. Arbo 360, gol 1095, solicita possibilidade de voar arbo, evita uma formação. Bola 095, autorizado, direto arbo. Direto arbo. 095, obrigado. Inter Serra Papá, controle Salvador. Mantenha-se condições visuais do ajuste chama 021. Voe direto para Inter e reporte para a descida. Paciente no 021, Salvador, está no ideal. Batango Índia, Serra Papá, desce para 1.500 pés. Paciente, 1.500 pés, Índia, Serra Papá. Controle, está 3259, estabilizado em Vestec Play, tudo certo. Está 3259, completo em sinal, está minha torre, 1.18, decimal 95. 1.18, 95, está 3259. Salvador, 1.020? O ajuste chama 020? Ajuste chama 021. 021, grato. American 229 on the ground at 43, vacate to the right to 121 decimal 1. American 229, American, indicating runway 10. American 229, approved taxi via taxiway Alpha, taxiway Juliet, 801 gate 11. Alpha, Juliet, gate 11, American 229. Vai só uma meia inicialmente, terá que manter a saída. Batango, Serra, Hotel Yankee, prossiga. Estou aqui, Arubi, estado de comunicação, Batango, Serra, Hotel Yankee, mantém approach coral inicialmente, irá controle ilhéus. Sim, approach coral. Solo aos 4.6, livre à próxima direita e chame o som, 21 decimal 1. Direito 21 1, 3859, táxi aprovado via taxiway Alpha, taxiway Juliette, portão 04. Só Juliette com 04, tá 3859. Bom, 095, chave Sabra Recife, 1-2-8. O negativo não copiou a mensagem 095, o final da sua mensagem é totalmente ininteligível. Bom, 095, chave Sabra Recife, 1-2-6, decimal 0, alterne 1-2-8, decimal 8. 1-2-8-8 com Recife, bom dia. O serviço radar encerrado, 55 mil, vai para Salvador, chame Melos, 120, decimal 1. Estou no meia controle. Estou no meia serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador. Chame Deus, frequência 120, decimal 1. Papatango Serra, Hotel Yankee, informa nível 100 disponível na rota. Confirme, nível 080120. Papatango, Serra Hotel Yankee, plano modificado ao 152, submantenha o 105. Abatango, Serra, Hotel Yankee, submantendo o nível de voo 115. Irá manter a 115 também. Alô, Xerá 6312, tem autorização para Recife? Firmo, Xerá 6312, informação Mike, aguarde cópia. Deixa eu dar mais guardar. Azul 2796, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, Xanera Caju, 120, decimal 3. 203 agora com a Caju, obrigado, bom dia a todos. Azul 4299, aguarde para o estacionamento. Aguardando na sua escuta, Azul 4299. Na Bahia 311, autorizado a chegar da Bonf, desça para 4.000 pés, azul chama 022. Ok, desça para 4.000 pés, autorizado 22. Capitão Anguinho da Serra Papá, informa a gente agora no 022. Olá, 022, vem da Serra Papá. 022, e ainda de Ponte Verão 295, tá 3, tudo certo. Capitão Augusto Hotel Yankee, chame controle Lealdo, frequência no 20.1. 201 com Lealdo, Delta Olha, onde a Serra Papá, as condições permanecem 7.000 MQF? Faz visuais, chuva leve sobre o único campo. Gente, Papá. Alto Salvador, bom dia, na 3304, na 07, pronto, cópia, autorização, bom dia. Estimativa para o pushback 2.5.2 na noite, só. Bom dia, 3.8.9, com a linha, ponte de da 1.0, ponto para decolagem. De rotatória? Toda rotatória em dia Serra Papá, reporte visual com campo. Agora, prova de rotatória, o dia Serra Papá. Salvador, 3.8.9, da TAM. Destinamento 3.1.2. Guarda. 3.1.7.9, autorizado a linha, decola pista 1.0, vento 1.5.0 graus, 1.4 mais. Aliás, decolar 1.0, 3.1.7.9 da TAM. Serra Papá informa o teto de 1.800 pés, visibilidade de 4.000 metros, chuva leve sobre o campo. Autorizado visual especial, reporte visual com campo. Paciente, o Índia Serra Papá vai reportar visual com campo. solo, China 6312, posição 3, pronto para o pushback acionamento. Aguarde pushback acionamento, é o número 2 no setor 6312. Gente, aguardando. No 79, decolou aos 1200, chame agora o controle em 120, decimal 80, uma boa viagem. Tá logo, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Altan 3179, decolado. Eu 3179, contato radar, seta da Elso, voo 320. 320, 3179. Salvador Azul 4299, pronto para o táxi com 94 a bordo, 4 horas e 30 minutos de autonomia alterna em Ribeirão Preto. Tá bem? 94. Táxi aprovado, tá ponto de espera na pista na 0, direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, Kenegal na 022. Índia 1895 1022, azul 4299. VOR fora, 6319. C3179, informa o VOR fora de serviço de manutenção. 3179, certo. Assim que possível, autorizaria direto Motiva. Salvador encontra-se fora. Condições de voar as posições da EL e da Motiva na saída? Afirmativo. Gente, mantém a saída. Mantém. Oxalé 6312, na escuta? Na escuta, 6312. Autorizado. Pushback acionamento. É, o VOR Salvador encontra-se fora. Condições de fazer efetuar a saída por Cajamo Caju voa nas posições? Afirma. Autorizado, Serra Bravo, Romeo Fox, via rota do plano de voo, nível 350. Decolagem pista na 0, curva à esquerda, Pulca, Jamo, Caju. Transponder 5044, controle Salvador 120, decimal 8.